E amor, fica sozinho da caô. Desce e me tem por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você der mole, eu vou. Se você der mole, não me deixa aqui, porque eu sou vida louca. Quando eu pego controle, eu passo, passo e mais beijo na boca. E a menina dançando, e o mundo se acabando. Eu libero a tequila, hoje a novinha já me rebolando. Vou cantar a ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorraria pro vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher é a bebida bonita que me emplaquece. E amor, fica sozinho da caô. Sucesso! Esse me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você der mole, eu vou. Se você der mole, eu vou. Caô, fica sozinho da caô, Paris. Bebê, se me entende, por favor. Se você der mole, eu vou. Eu sou do jeito que eu sou. Eu sou do jeito que eu sou. Não é pra mexer. Eu sou desse jeito assim, filha. Elas ficam ensandecidas. Não me deixe sozinho, porque eu sou vida louca. Quando eu pego controle, eu bato pra cima e beijo na boca. E a vida dançando, e o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o uísque, a novinha já vi toda louca. Vou cantar a ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorradinha, amor vagabundo. A fecha na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher é dela, que me donita, que me enfraquece. E amor, fica sozinho da caô. Vê se me pede, tchaca. Se meu dedo é mole, eu vou. Se eu sou do jeito que eu sou. Se eu chego mole, vou. Amor, fica sozinho da caô. Vê se me tem, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você der mole, eu vou. Se você der mole, eu vou. Eu vou. Sucesso! E aí, Xerim? Não é pra mexer ao vivo em Paris. O rei dos paredões.